falei, não confunda as coisas. Melhor nem se apegar. Posso não tá mais aqui. Quando acordar, te avisei, não sou oxigênio, mas essa abelha é teimosa. Me cheira e dá me beija com essa boca gostosa. Da iluminante do meu abalo emocional. Fico, não fico, vou, não vou. É lance o amor. E aí chegou posando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é empurrada, baixinha invocada. Chegou posando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é empurrada, baixinha invocada. Conseguiu tirar. De culpa não vai adiantar. Você só bola mais.